meu recheio. Sigo colhendo bons frutos, é o que semeio. Querem me amaldiçoar, mas eu conheço Deus que creio. Contarão mentiras, inventarão histórias, irão causar feridas falsas e ilusórias. Podem me pôr na mira, se eu pôr a minha vitória, mas serão desmentidas pela minha trajetória. Ei, inimigos, façam fila, peguem suas senhas e se preparem pro confronto. Porque o veneno que destila não me mata, pelo contrário, mostra pra vocês como eu tô pronto. Cuidado, vê se não vai morder a língua. Destino de traidor é morrer a míngua. Bobo, clichê, falador, passa mal, rapaz. Bendito seja esse samba do originais. Oh! Enquanto puderem, palavras de bocas imundas hoje não me ferem. Querem minha queda de um trono que nem sei. Não tenho trono, pois serei sempre filho do rei. E só, às vezes solto o corpo súdito que serve. Deixo minha perna leve e digo, Senhor, me leve. Faça o que quiser, és tu a minha mão. Não sei se sou eu ou ele escrevendo essa canção. Qual inimigo eu vou temer então? Se é o general maior quem planeja a minha ação. Contem suas mentiras na sua maldade fria. Construí meu respeito nas ruas dia após dia. Falem que eu sou imprestável na vida, meu passado desmente. Falem que eu não tenho nada na vida, depois olho o presente. Falem que eu sou a mentira mais latente. Fechado, agora sente e espera que o futuro diz quem tá errado. Vai! Tentaram dizer que no presente é visível, eles jogaram pra perder. Apostaram e caíram sem sucesso e glamour. Preferiram o céu cinzento ao invés do céu azul. Procuraram em meias pólvora o caminho mais sombrio. Transformaram-se em hipócritas com discursos vazios. Ah não, não vão não, sou a prova, mas que viva. Que no meio do holocausto prossigo firme na trilha. Pensando de forma crítica pra muitos contundente. Ou pra outros, por que não, de forma violentamente. Vi meus manos a preferir a vida eterna. Após de conferir a que mortes no mínimo incrédula. Sangue no para-brisa, encéfalo na calçada. Disparo suicida no chão, munição de traca. Tudo isso já narrado por mim, mais que necessário. Conhecedor de fato da cartilha e do glossário. Onde o crime perpetua de forma nua e crua. Cê vê nos faróis, noia louco pela rua. Pensei quanto vale o peso da palavra. Se muitos nem sequer se apegam à Bíblia Sagrada. Hoje aqui com bandoleiro honrosamente com Projota. Vem em mim chuva de bênção, por que não dizer, oh glória, semear o amor, a paz, a igualdade. Fazer do rap louvor nos becos da cidade. No centro, nos prédios, nos guetos, nas favelas. Onde houver impuro em cima desse chão de terra. Onde houver a vida que se leve a verdade. Os inimigos se afogarão na tempestade.